de marcação, arriscação, marcação. Tão de marcação, arriscação, marcação. Tão se esconde, pode comer. Tão se esconde, pode comer. Covo, covapo, vapo, cabo, caralho. Você é covo, covapo. Vem, vem, vamos nessa, bebê. Tão se esconde, pode comer. Tão se esconde, pode comer. Covo, covapo, vapo. O caralho, você é covo, covapo, vapo. O caralho, você é covo, covapo. Luciano de Caxias, que é um monstro. Favela, tu é estourado de tcheca. DJ do baile, que porra é essa? Aqui na favela, tu é estourado de tcheca. Vem com a tcheca, tchequinha, molhadinha, molhadinha, molhadinha. Vem com a tchequinha, molhadinha, tchequinha. Chequinha, chequinha, molhadinha, chequinha, chequinha, chequinha, molhadinha, vem dar a bucetinha, vem, vem cantar, chequinha, chequinha, chequinha, vem dar a bucetinha, chequinha, chequinha, chequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, xerequinha, vem xerequinha, xerequinha, vem xerequinha, vem de marcação, arriscação, arriscação. De marcação, arriscação, arriscação. Tão se esconde, pode comer. Tão se esconde, pode comer. O covo, covapo, vapo. Caralho, você é covo, covapo. Vem, vem, vamos nessa, bebê. Tão se esconde, pode comer. Tão se esconde, pode comer. O covo, covapo, vapo. O caralho, você é covo, covapo, vapo. O caralho, você DJ do baile. Que porra é essa? Aqui na favela, tu é estourado de tcheca. DJ do baile. Que porra é essa? Aqui na favela, tu é estourado de tcheca. Vem cá, tchequinha, molhadinha, molhadinha, molhadinha. Vem cá, tchequinha, molhadinha, tchequinha. Chequinha, chequinha, molhadinha, chequinha, chequinha, chequinha, molhadinha, vem dar a bucetinha, vem, vem cantar, chequinha, chequinha, chequinha, vem dar a bucetinha, chequinha, chequinha, chequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha.